Chegando agora para a 34ª edição do podcast Tree Wide. Essa semana nós não tivemos corrida, né? Então nós estamos só gravando uma edição em drops aqui. Nós vamos relembrar alguns momentos da temporada, né? Falar sobre as etapas que aconteceram até então. Bem curtinho, jogo rápido, vai ser um drops só. E também deixar os palpites para Richmond. E hoje nós não contamos com a presença do nosso amigo Hélio Lima, que tem compromissos familiares para cumprir. Acredito que lá em Coxim. Então vamos tocar só eu e Leonardo Guina. Eu já vou começar falando das etapas que aconteceram da Truck Series. Foram apenas duas provas até agora. A primeira em Daytona. Vitória de Kyle Busch em cima de Timothy Peters. Né, com Johnny Sauter em terceiro. Kyle Busch passou na última volta, se eu não estou enganado. Peters, ou na penúltima, uma coisa assim. Né, e tivemos também Ryan Truex, que assumiu 32 provisoriamente, e o Ron Hornaday no 30, que já terminou no top 5. Queria só saber os comentários do Leonardo sobre essa etapa de Daytona, e eu já vou puxar, Léo, também Martins, né, que foi mais recente agora, que a gente teve vitória do Matt Crafton sobre o Darrell Wallace Jr., o Ben Kennedy, que pegou a 31 da Turner, né, foi o terceiro colocado, o Sauter em quarto. Se eu não estou muito enganado, o Sauter lidera o campeonato no momento. Não, está empatado com o Timothy Peters. Seus comentários aí sobre essas duas provas da Truck Series, se quiser destacar alguma coisa rapidamente aí, que, como eu disse, o programa hoje é bem curtinho. Então, boa noite, Pedro, boa noite a todo mundo, pessoal. O Hélio não está participando hoje, né, mas vamos tocar o programa. Você tá vai comer mais chocolate ainda, né? Então, a corrida de Daytona da Truck Series foi uma corrida excelente, todo mundo lembra. E o Kyle Busch, Pedro, passou na última volta mesmo, viu? O Timothy Peters para a vitória. E o Timothy Peters, eu continuo achando que ele deva lutar por esse título aí, deva, até o final do ano, ele deva alçar altos voos na luta por esse título, do título da Truck Series. E outra coisa bem curiosa, Pedro, a gente comentou off aqui, né? Tava falando que off, antes de começar a gravar, foi que até agora os dois qualify da Truck Series não aconteceu devido à chuva. Choveu em Daytona, choveu em Martinsville, então todas as poles foram, todo o lineup, né, da corrida foram resolvidos com os tempos do practice da sexta-feira. Um dado bem curioso aí, duas corridas e não aconteceu dos dois qualify. Mas assim, em Daytona acredito que foi uma grande corrida, como todo ano vem sendo, a Truck Series vem sobrando na questão emoção, na questão de dar um bom espetáculo ao público, né? E lá em Daytona a gente teve só um Big One naquela corrida lá, que foi envolvido bastante truque, não foi nada demais. Tivemos até poucas amarelas, né, lá em Daytona. Mas no final foi uma grande corrida, todo mundo com certeza gostou de ver essa corrida. E nem Martinsville, o Martinsville foi um show. Martinsville foi uma corrida excelente, uma corrida que tivemos vários pilotos liderando, o Martin Creston liderou, o Darrell Wallace Jr. liderou, o James Stout liderou, o Peters liderou, o Ronald Jr. liderou, o Ronald Jr. que todo mundo acho que queria que vencesse, ele chegou a liderar a corrida também. Então, assim, tivemos vários dominantes, mas no final quem acabou ganhando foi o Matt Creston. Matt Crafton continua mais um ano aí, ó, fazendo escolinha para quem sabe levar o bicampeonato, levar mais um título para casa, o Matt Crafton. Então dá os parabéns para ele até agora. Como aconteceu só duas corridas na Truck Series, foi um Super Speedway e um Short Track. Então temos muitas, assim, claro que foram boas corridas, mas não tivemos muita treta, muita coisa para falar. Só na Truck Series, Pedro, por enquanto é isso. E só para lembrar, que nem você falou, o campeonato, né? O Peters e o Sauter continuam empatados, e o Crafton e o Brain também estão empatados, terceiro e quarto, e estão a 4 pontos do Peters e Sauter. Então, assim, esse campeonato parece que vai ser bem emocionante até o final, promete com certeza ser um bom campeonato, e a Truck Series que agora vai embalar, né? Agora vai começar corrida toda semana, depois só pular um final de semana, assim, um final de semana, mas no outro já tem já. Esse começo de ano vem sendo todo ano assim, uma corrida em fevereiro, uma corrida em março, aí depois por um mês, espera mais um mês de novo, e o negócio vai torar aí, vai ter bastante coisas seguidas. A próxima corrida, só para deixar bem claro para vocês aqui, é no dia 9 de maio, no Kansas, se eu não me engano, uma sexta-feira à noite, 9:30 PM. Pedro, comentários? Então, o campeonato é isso aí mesmo, tá bem emocionante, né? É, se eu não estou enganado, essa etapa do Kansas na sexta-feira coincide com o final de semana de Talladega, se eu não estou muito enganado. Vou até procurar aqui. Mas assim, é, lógico, disparam como candidatos ao título Timothy Peters, Johnny Sauter, Crafton, eu acredito o Blaney meio correndo por fora, eu não, talvez não aposte tanto nele para título, mas é um garoto excelente, né? A gente já sabe disso aí. É, Pedro? Não, é no final de semana do dia 3, é que é. É no... Elas vão junto pro Kansas, vai a Truck e a. Não, a Nationwide. Isso, é. Não, a Nationwide. Ela folga nesse final de semana. Aí vai a Sprint Cup e a Truck. E a Truck, isso, que é a prova noturna, né? A estreia da iluminação lá do Kansas. É. Eu tava conferindo aqui. É, e assim, eu aposto muito forte no Hornaday, que na hora da verdade a experiência dele vai ajudar bastante também. Então acho que concordo fica entre, com você, viu, Pedro? Entre esses cinco pilotos, eu acredito que deve ficar a briga pelo título. É, passando para a Nationwide, em Daytona a gente teve uma excelente prova, a vitória do Regan Smith. Em Phoenix, o Kyle Busch deu a demonstração do domínio dele. Las Vegas, Brad Keselowski, sem surpreender e sem ser surpreendido. Em Bristol, Kyle Busch, que continua dominando, e daí a molecada botou para ferver. Kyle Larson venceu em Fontana, e o Chase Elliott em Tech, no Texas, e em Darlington agora nesse último final de semana. Sem dúvidas, o grande destaque da temporada é Chase Elliott, né, que lidera a temporada e vem de duas vitórias seguidas, superando os bambambãs da Sprint Cup. Comentários, meu amigo Leonardo. Bom, primeiro começou o ano um regular vencendo, né, isso foi algo bem positivo. Mas começou aquele enxame de depois, aquele enxame de piloto no top 5, que foi acontecendo no Cannes, depois Las Vegas, esses Cup Drive vencendo, né? Então, Phoenix, Las Vegas, Bristol, o pessoal começou já a começar a achar que ia ser um ano monótono, um ano que só ia dar assim, só o Cup Drive ia vencer. Até que foi, o Kyle Busch venceu, o Keselowski venceu. O Kyle Larson, ele é um novato, né? Mas, sim, ele não faz parte do campeonato da National Series. Ele é novato da Sprint Cup, mas ele venceu a corrida, então ele não entra muito nessa conta aí. Mas tivemos aí até que um resultado positivo. Em 7 corridas, 3 vitórias de contender ao título. São 3 vitórias, né? Mais 2 foram de 6-0, as duas últimas, Texas Darlington. Chase Elliott tem que tirar o chapéu para o Chase Elliott, que ele vendeu uma das corridas mais fodas do campeonato, que é Darlington, uma pista muito, muito, muito difícil, com certeza uma pista complicada de se andar. Então, parabéns ao Chase Elliott pelas suas duas vitórias já. Lá em Daytona, o Regan Smith fez uma excelente corrida, ele soube se manter no pelotão e avançar no final. As corridas que os Cup Drive venceram foram até corridas boas, mas... Nós sabíamos do domínio do Kyle Busch no Phoenix, domínio do Keselowski. Se eu não me engano, essa corrida no Las Vegas, o Keselowski até teve problema, né, Pedro? Lembro bem, o Leonardo. Eu até vou dar uma olhada aqui. Eu acho que ele teve problema nessa corrida, que ele foi, que ele voltou, foi punido. Ele liderou 144 voltas, mas ele não se envolveu em nenhum incidente. Pode ser alguma coisa nos boxes, né, talvez, mas eu não me recordo muito bem. Eu lembro que aconteceu alguma coisa assim, ele foi punido. Acho que ele largou no fim do pelotão em uma bandeira amarela. Ele teve um problema, que aí ele caiu pro final, depois se recuperou e acabou ganhando a corrida. Foi mais ou menos isso que aconteceu em Las Vegas. Mas depois em Bristol, o Kyle Busch venceu e Fontana, o Kyle Larson deu um show, né? O Kevin Harvick, o Kyle Busch ali no pescoço do Kyle Larson para tentar tomar a vitória dele, acabou não acontecendo. E no Texas, o Chase Elliott dando passadão em todo mundo, chegando com uma vitória de um piloto assim, que você vê que é um piloto centrado mesmo, um piloto objetivo, um piloto que sabe o que quer. Né? Então, assim, o destaque até agora na Nationwide é o Chase Elliott. E, assim, esse é o destaque positivo. E um destaque que eu considero ainda negativo ainda, apesar das 7 corridas serem 7 corridas boas, eu ainda vejo que os contenders ainda tem muito pouco espaço no top team. Eu penso que deveria ter ocupado por mais contenders dentro do top 15 e principalmente top 5. Que parece, assim, olhando o quadro hoje, garimpar um top 5, garimpar uma vitória, você consegue 15 pontos a mais. Se nunca aconteceu, você consegue 15 pontos a mais. E essa não é a essência da NASCAR. A NASCAR é diferente. Não é a intenção da NASCAR não é dar uma larga vitória para o vencedor e uma minúscula margem para um cara que termina em 9, 10. Então, essa não é a essência da NASCAR. Então, esse Cup Drive vem atrapalhando um pouco, sim, o desempenho na questão do campeonato. Como eu já falei, podemos até ter um campeonato com pontuação muito baixa em relação aos outros anos. Mas até agora foram grandes corridas, excelentes, os pilotos mostrando muito bem seu trabalho, muito bem seu talento na pista até agora. Estou gostando de ver. Estamos tendo boas surpresas, como é o caso do Lando Castle, que aquele carro da JD Motorsports, tirando leite de pedra. Então, sim, está sendo um bom ano, estou gostando bastante de ver. Tem novidade, que é o Dylan, que é o Nels, que é um piloto super novato, um piloto cru de tudo, tá aí, tá encarando aí a National Age. Tem um veterano, Brendan Gaughan, já participou, já lutou pelo título, já tá voltando. Tem o Aaron Reed, que é um piloto que só começou a bater um monte de carro, agora começou a entrar no eixo. O Elliot Sadler tentando, almejando alguma coisa. O Ty Dino, que subiu da Truck também, quer buscar alguma coisa. Trevor Bayne precisando mostrar um bom resultado, já está na hora de amadurecer já, conquistar mais vitórias. O Brian Scott também é um piloto que daqui a pouco vai ficar perdido. Então, assim, está um ano legal, está um ano bom. Então, estou gostando de ver. Para mim, o saldo é positivo. Uma coisa que tem negativo, mais uma vez, é os campeonatos atrapalhando aí. E na questão do campeonato, o Chezier está liderando ainda. O Henrique Smith vem 13 pontos atrás dele e o Alex Soder 20 pontos atrás do Chase Elliott. E a National Wide Series volta nesse final de semana, sexta-feira, 8 horas da noite. Pedro? Positivo, belo resumão aí, boas citações. Eu penso que se não fossem excluir ou limitar os Cup Drivers, talvez alterar a pontuação, né? Dar o número de pontos conforme a chegada da categoria, né? Tipo, Chase Elliott venceu, soma o máximo de pontos e mais os bônus. Regan Smith chegou em sexto, mas foi o segundo melhor da categoria, ele tem que somar o número de pontos do segundo colocado da categoria. Pode ser uma alternativa. O segundo colocado. Exato, para não atrapalhar tanto no campeonato, né? Mas, assim, o campeonato está brigado, os dois líderes venceram. São 13 pontos de diferença, facilmente tiráveis, levando em consideração a participação dos Cup Drivers. Então tá, vamos pular para Sprint Cup. A gente começou o ano de forma dramática, com muita chuva lá em Daytona, corrida atrasada, aconteceu só à noite, e Dale Jr. acabou coroado no fim, fez uma prova perfeita, conseguiu segurar os avanços do Denny Hamlin. Na relargada final, mesmo com aquela fita na frente do carro, ele foi perfeito bloqueando o Keselowski, posteriormente o Denny Hamlin, e cravou a sua vitória na Daytona, a sua segunda vitória na Daytona, e já se classificou para o Chase. Em Phoenix, a gente teve domínio de Kevin Harvick, né, desde o final de semana, quando ele fez os melhores tempos nos practices, já sabia que Harvick era candidato. Depois ele vem enfrentando uma série de problemas, e a gente sabe que ele voltou a vencer em Darlington, sendo o primeiro piloto a repetir vitória nesse ano. Em Vegas, o Brad Keselowski fez a dobradinha, venceu tanto na Nationwide quanto na Sprint Cup. Em Bristol, Carl Edwards meio que surpreendeu vencendo, também já se garantiu no Chase. Em Fontana, Kyle Busch em Fontana, ele não era dominante na prova, estou tentando me lembrar aqui, moçada. Não, mas isso, Tony Stewart, final de pneu lá, você lembra? Tony Stewart e Kurt Busch se mataram, né, na relargada. Inclusive o Kyle Larson aproveitou e conseguiu um top 5, né, terminou em segundo, vitória do Kyle Busch, que também se garantiu no Chase. Depois nós fomos para Martinsville, Kurt Busch venceu mesmo depois de se pegar com Brad Keselowski, que foi o momento mais marcante da prova, também se garantiu no Chase, mesmo ele estando numa péssima fase, mas com a vitória já garantiu o Chase. No Texas, prova adiada do domingo para segunda, Joey Logano superou o Jeff Gordon no final, fazendo as estratégias corretas, né, e optando por trocar quatro pneus nos últimos pits. E em Darlington, Kevin Harvick dominou a prova inteira, largou em primeiro, liderou o maior número de votos. Ele parou no último pit stop, no final, trocou 4 pneus, largou em sexto e assumiu a liderança e se tornou o piloto o primeiro piloto a repetir vitória, obviamente também garantido no Chase. Então, comentários aí sobre esse início de temporada da Sprint Cup. Bom, Pedro, o início de temporada foi fantástico. A única coisa que até agora parece que vem atrapalhando bastante é a chuva. A chuva apareceu... Justamente, só fazer um adendo, ressaltar que todas as corridas foram boas, né? A gente não teve uma etapa monótona, chata, né? Sim, muito interessante isso. Bom, gente, não tivemos nenhuma corrida chata até agora esse ano. Daytona foi uma corrida excelente, foi adiada para a noite por causa da chuva. Mas depois voltou, era umas 10h30 corrida da noite naquele domingo lá. Mas o negócio pegou mesmo, foi uma coisa excelente. O Dale Earnhardt no move fantástico para a vitória, como sempre, Dale Earnhardt. O cara é craque mesmo, o cara é fera, o cara sabe o que faz. Pode parecer que não, mas você dá o bloco, talvez é mais difícil do que você tentar atacar alguém pela vitória. E o Dale Earnhardt foi perfeito naquela noite em Daytona, venceu, parabéns, correu para a vitória. Lá no Phoenix, o Kevin Harvick, ele dominou os treinos no sábado, no sábado à tarde, ele acabou dominando, andou muito, super, super, super bem, o Kevin Harvick, e tanto é que ele estava com o carro tão perfeito que na corrida ele foi dominante na corrida, venceu a corrida de forma brilhante, a corrida era dele, não tinha para ninguém, não tinha, ele, a corrida era dele. E muito bem lembrado, Pedro, lá em Las Vegas, o Brad Keselowski venceu, né, e ele tinha vencido a corrida também no sábado. E só para relembrar também, lá em Las Vegas, a pole foi do Joe Logano e ele largou em segundo. E ele foi naquela corrida lá, o Keselowski foi o primeiro piloto a largar da primeira fila que venceu a corrida no ano. E depois em Bristol, o Kyle Edwards, ele venceu de forma surpreendente. Foi em Bristol, foi uma corrida excelente também. Em Bristol, você lembra, Pedro? Estava aquele medo da chuva também, a corrida também foi adiada. Estava com medo da chuva também, o pessoal com muito medo de acontecer alguma da chuva poder acabar a corrida. Então nós tivemos uma corrida tipo Talladega. Uma corrida com muito toque, muito empurrão, muita esfregada no muro. Foi uma corrida muito emocionante mesmo, uma corrida que fazia tempo em Bristol não acontecia assim. E Fontana foi aquela corrida da loteria, aquela corrida do... Foi a corrida dos pneus, que estava deixando todo mundo na mão. Se eu não me engano, o Jeff Gordon estava liderando no final, né, Pedro? Em Fontana. Acho que era o Jeff Gordon. Assim, na relargada, o Jeff Gordon poderia vir para ganhar, bem lembrado. Aí até que ele parou. Na relargada, teve uma bandeira amarela, na relargada era Tony Stewart e Kurt Busch. E aí eles ficaram se pegando, caiu Busch e caiu Larson, desceram e conseguiram... Na relargada não foi o Castro que largou por fora? Também, mas quem ficou se pegando, não, foi na relargada anterior que o Castro ficou. Aí na outra, no final, foi Tony Stewart e Kurt Busch. Quero até dar uma olhada aqui, Léo, pra gente passar a informação correta. Auto Club 400. Lapis Leaders Breaking Down. Na 201 e na 203, o Cassio liderou. Aí a gente teve uma amarela. Aí na relargada, quem saiu liderando foi Kurt Busch, que depois foi ultrapassado por Kyle Busch, que na última volta, e o Tony Stewart segurou ele, na verdade, na relargada. Então, foi algo mais ou menos desse gênero aí. Então, o Cassio, ele não parou nos pits. Ele foi o único que não parou, aí ele ficou na liderança. Aí já na largada, que tipo, já passou ele, aí o negócio foi feio mesmo. Aí o Kyle Busch atacou no final, foi uma corrida, sim, uma corrida que tem muitos, eu já vi muitas pessoas criticar a Fontana, inclusive eu, não fazia tempo uma corrida tão boa em Fontana, aliás, as últimas corridas em Fontana vêm sido boas. Né? Isso, na verdade, acho que nos últimos 3 anos, até comentei isso na edição do podcast, Fontana vem recebendo bons eventos, né? Vem tendo boas coisas. Como foi bom a diminuição do número de voltas, né? E também realizar só uma prova por ano, né? Melhorou muito as etapas em Pantano. Melhorou bastante. E depois a próxima corrida foi em março. Março foi aquele coliseu, onde que todo mundo parecia que estava revoltado, todo mundo estava com estupim curto. Tivemos muito toque, muita batida, tivemos muita treta, muita briga dentro da pista, muito empurrão. E aqui fica mais evidente, aí vai ficar muitos anos passando a fita aí para todo mundo ver e rever aí. Vai ser o Keselowski voltando à pista sem toda a frente do carro, sem o capô do carro, querendo bater de qualquer forma no Kurt Busch, empurrar o Kurt Busch. E o Kurt Busch foi inteligente, foi frio, manteve o foco na corrida e no final, de maneira surpreendente, acabou deixando o Jimmy Johnson para trás, o Jimmy Johnson que já tinha liderado quase 300 voltas, um tanto assim, se não me engano. Já tinha liderado um tanto muito bom, era quase 300 voltas. Já tinha liderado, o Jimmy Johnson estava numa tarde assim, impecável, mas no final o Kurt Busch foi, passou ele, venceu a corrida de maneira brilhante. Então, parabéns ao Kurt Busch, que estava precisando dessa vitória. Então, foi muito bom ver o Kurt Busch vencer. Eu gostei muito, particularmente, ver o Kurt Busch vencer. Depois foi o Texas, né? O Texas foi a corrida que foi adiada para a segunda. Choveu muito também, outra corrida que choveu muito. E na segunda-feira aconteceu uma corrida no Texas. Eu, sinceramente, não pude assistir a corrida, eu vi poucas partes da corrida. Eu até revi a corrida, umas semanas atrás, logo naquela semana eu revi a corrida. Mas, assim, não foi uma corrida tão movimentada, mas parabéns ao Joe Logano, acabou vencendo a corrida. E as corridas da semana passada em Darlington, onde o Kevin Harvick foi o primeiro piloto a vencer duas corridas no ano, e ele é o primeiro piloto a fazer pole vitória. Ele, até agora, esse ano, não tinha acontecido isso ainda. Então, assim, até agora foram boas corridas. Corridas que eu venho gostando bastante dessas corridas aí. Um dos destaques para mim é a Penske que está de forma brilhante com o Beto Keselowski e o Joe Logano. Os dois já têm vitória. O Joe Logano já tem pole. Eles estão sempre largando na frente, quase toda corrida, ele larga primeiro, larga em segundo. Então, assim, penso que está de parabéns no começo do ano. É um time que está me chamando muita atenção. Ele é um time de destaque para mim. Estou gostando de ver. Pedro, alguma colocação? Bom, bem colocado essa evolução da Penske. E o comentário a ser feito é que garantido no chase da equipe de Rick Hendrick, apenas Dale Jr., né? O único que venceu. Gordon, Kane e Jimmy Johnson ainda não venceram. Acredito que Jimmy Johnson e Jeff Gordon ainda devem se colocar no chase. A Penske já colocou dois carros e a gente não tem ainda Matt Kenseth de vencedor também de uma etapa. Então ainda temos muita água para passar debaixo da ponte. Destacar a equipe de Tony Stewart, também colocou dois pilotos no chase e é isso aí. Por enquanto a temporada é emocionante. Bom, chamando já para etapas de Richmond agora, vamos emendar direto, é uma edição bem curtinha aí, eu acho que a gente vai gravar algo em torno de 20 minutos. Sim? Só para fazer um pequeno parênteses aqui, um intervalo aqui, essa semana teve duas notícias bem, bem interessantes, eu vou até achá-las aqui. Foi a Swan Racing, né, que está com uma dificuldade financeira muito grande, já se cogita, já talvez ela não... O Kligerman já não deve ir para Richmond. Mas segundo o dono falou lá, o Anthony Molov, chama o cara lá, é um dos diretores lá, um principal lá. Segundo esse Anthony aí, ele falou que ele está fazendo de tudo para conseguir patrocínio, os dois carros voltar para Richmond, que ele vai sim levar os dois carros. Mas já tem conversa em bastidores já, que o Kligerman já não volta mais. E o carro 26 pode estar indo para a BK Racing. Então, a princípio... E o carro 83, que é o carro do Ryan Truex, pode estar sendo fechado e vai ficar só com o carro 26 e o outro carro lá. Então, a princípio estão inscritos os dois carros, o 26 e o 30. todos com o Anthony Marlowe e o Parker Kligman com o Brandon Davis, que é o dono da Suan, na verdade, da Suan Energy, né, que é uma empresa de energia lá dos Estados Unidos. É a Suan Energy. E o sócio dele é o Marlowe. É, então, por enquanto, os dois carros no entrelist. Então, ainda não houve nenhuma mudança, mas eles estão correndo atrás de patrocínio. A equipe está numa crise financeira brava mesmo. O negócio está feio. Isso. E qual é a outra notícia, meu amigo? E a outra notícia foi que eu li agora há pouco. Eu não entendi muito bem, não, porque eu não li a entrevista. Mas que a Hendrix perdeu o carro 88 e o carro 48, que é do Dalen Hart e do Jimmy Johnson, os mecânicos foi todo mundo embora. Vazou todo mundo. Aí, assim, eu acho que não, na verdade, o treinador de pilotos, eu acho, da é, então, de, o... de pilotos, perdão, de mecânicos. Que é o Lance Munksgaard, que chama o cara. Ele rompeu, mas ele vai trabalhar em outra empresa que não tem relação com a NASCAR. Ele era o treinador de pit stops aqui. Eu também estou acompanhado agora na notícia. É, acabou falando aqui na MRN aqui, ó. Isso, mas ele era o treinador de mecânicos da equipe de Rick Hendrick. Essa vaga aí está aberta. Se alguém souber treinar mecânicos, pode mandar o currículo lá para o nosso amigo Rick Hendrick, lá em Charlotte. A vaga aberta. Ele vai tocar um negócio da família dele, um negócio familiar dele lá agora, que ele abriu. Ele tava desde 2011 com o time como treinador do Jimmy Johnson e do Dalen Hart Jr. Do pessoal do time do Dalen Hart Jr. e Jimmy Johnson. Desde 2011. É, digamos que isso aí vai fazer uma certa diferença aí. Verdade. Quem vai cobrir o buraco agora é o Greg Moore, que ele é do Casey Kane e do Jeff Gordon. Então o Greg Moore agora vai assumir esse buraco aí agora, deixado por eles, e vamos ver o que vai acontecer aí, pessoal. Mas a Hendrick é grande, a Hendrick daqui a pouco vai se ajeitar e vai fazer o passado. E o melhor de tudo é que tem dinheiro, né? Então não há problema de aonde ganhar, tem dinheiro, o capim cresce. Cresce mesmo, então, vamos lá. Para Nationwide em Richmond, acontece na sexta-feira, prova noturna. 8 horas da noite. 8 horas da noite, muito obrigado. No número 5 da Junior Motorsports vai Kevin Harvick. A gente tem no 20 da Gibbs, ainda não foi definido quem vai. Provavelmente não deve ser o Matt Kenseth, eles devem estar procurando. O 23... Provavelmente o Danny Hill. Ele costuma correr lá, né? Isso é desde não colocaram ainda, porque talvez o DNR está com problema de saúde. Tem um negócio do showdown dele também. Tem um showdown dele também. Vai ser lá em South Boston, na quinta-feira. Não vai ser em Richmond esse ano. Não vai ser em Richmond. 23 do Robert Richards Sr. está também sem piloto por enquanto. Já correu o Carlos Contreras, o Bob Richard Jr. Então o carro está em aberto. Cale Conley volta no número 33 da Richard Childress. Quem mais aqui de surpreendente? Tommy Joe Martins vai no 76, Joe Nemechek no 86, o Kevin LePage vai no 87 da JD. Deve ser que é uma parceria com a Nemechek, deve ser que ele vai fazer start and park. Menino aí vai no 87, né? Novatos. No 86 e no 87 só novatos. E acho que é só. Kyle Busch no 54, a Junior não vai por 88. E é isso aí, no 55 que foi o Todd Bodine, vai vir o Jimmy Weller terceiro agora. Palpites, Leonardo, para a Nationwide Series lá em Richmond. Ó, vai ser uma etapa bem, bem interessante de se ver. Mas eu tô com cara de ser um piloto novato para ganhar. Eu não sei não, mas para mim o Chevrolet vai acabar ganhando essa corrida de novo. Por que ele vai ganhar? É um pouco o estilo dele, é um pouco mais perto do estilo dele. Que o Chase Elliott, ele costuma se dar bem nas pistas que são um pouco diferentes das normal. Isso que eu percebi até agora. Então, essa corrida aí tá um pouco com a cara dele aí. E vai ser o outro ponto que vai ser bem interessante, Pedro, vai ser o Ryan Blaney no carro 22 e o... Bem lembrado, desculpa, eu não li o nome dele no entrelist. Não, eu não vi. Pulei. Então, vai ser interessante porque geralmente quando o 22, o Brandon Keselowski na pista, fica Keselowski e Kyle Busch lutando, fica essa luta os dois. E nesse final de semana em ritmo vai ser diferente, o Ryan Blaney vai estar no carro. Então vamos ver o talento do Ryan Blaney aí com esse carro 22. Fazendo e é uma pista que deve favorecer mais ele, né? Porque é um traçado menor, né? Uma pista mais curta. É, uma pista que favorece muito. Mas o bom do Caio Busch é bem rápido nessa pista. O Caio Busch, ele consegue se dar muito bem. Mas eu tô confiante no Ryan Bento fazer uma boa corrida, hein? É, então. Vai ser uma boa corrida. Eu vou observar com muito carinho o Chase Elliott. Eu acho que quem deve ficar com a vitória é o Kevin Harvick. Deve ser uma disputa entre Kevin Harvick, Kyle Busch e Chase Elliott, eu acredito, e o Kyle Larson ali no meio também. É, e eu tô curioso para ver como é que vai ser o comportamento também do Kwiatkowski, né, que ele conhece essa pista, já andou lá de East Series, então eu tô curiosão para ver o trabalho dele, e pra vitória eu aposto em Kevin Harvick. São apenas 40 carros inscritos, então ninguém fica de fora nessa etapa. Tá na rapa, corre até o risco de correr com menos carro. Menos carro, se alguém desistir. Bom, vamos lá para a Sprint Cup. A prova vai ser realizada no sábado. É uma prova noturna também, como de costume em Richmond. A gente tem de diferente aqui no entry list. Deixa eu ver aqui. Não temos Trevor Bayne. A gente tem o David Hultman no 35, o David Blaney no 77, 45 carros inscritos. É, vamos ver alguma alteração aqui. Daí um, outro, dois. Interessante, não. Nada. Nada de demais, assim, não. É, Alex Bowman, Ryan Truex, o Whiff e o Kligerman inscritos. Né? Trevor Bayne tá fora dessa, então nada de novidades. É, só o David Blaine que vai tentar pôr 77 na corrida. Isso, e o Hultman 35. E o Hultman 35, só, mais nada. Exatamente. Então vamos lá, Leozão, seus palpites aí para o Richmond da Sprint Cup. Ó, essa corrida aqui tá com cara de Ryan Newman. Bom palpite, hein, cara? Bom palpite. Vai vencer essa corrida, fica vendo. Eu acredito que o Newman vença uma prova até a entrada do Chase, que ele classifica para o Chase. Posso errar o palpite essa semana do Ryan Newman, mas ele vai vencer até no Chase, ele vence. Eu acho que o Kevin Harvick repete a vitória, e repete a vitória em Richmond também, que ele foi o vencedor dessa etapa no passado, uma prova que o Montoya quase venceu também, não sei se... Mas semana ano passado ele meio que caiu no colo dele. É, né? Uma relargada, na verdade, né, sobrou pra ele. É, o Montoya sem pneu, ele com os pneus lá novão lá. Colocou 4. Então, vamos ver, eu acredito em Chevrolet também, a Chevrolet tá precisando vencer, né, a gente teve só as vitórias de Kurt Busch e Kevin Harvick duas vezes, e daí o Dale Jr. Então a Chevrolet, aliás, ela é a maior vencedora. Mais 4 vitórias da Chevrolet, 3 da Ford e 1 da Toyota. A Toyota também precisa vencer, mas eu acho que não vai ser em ritmo. Quem pode andar bem é o Matt Kenseth, mas a vitória também. Tá na casa dele. E a vitória, na minha opinião, deve se repetir com Kevin Harvick, mas eu vou ficar de olho no Ryan Newman atendendo seu pedido aí de que o Ryan Newman vença. Eu acredito, então, que ele vai dar trabalho. É, na etapa de Richmond, que acontece às 8h15, né? 8h15. 8h15, eles colocam 8h15 esse horário, mas 8 horas já tem os eventos lá, o pré-race. Às vezes, a corrida tem largada mesmo. Se não me engano, tem largada 8h45, 8h40, 8h45. Já falo pra você aqui. Não, a bandeira verde mesmo programada para as 8h15, horário de Brasília. 8h15 mesmo? 8h15, então a transmissão nos Estados Unidos deve começar aí lá por volta de 8 horas. 8 horas ou talvez 15 para as 8, né? Geralmente é o pré-race. Então o pré-race é 7h30, né? Geralmente é uma meia hora antes. E depois já começa a transmissão da corrida e já entra na corrida mesmo. O Brasil é bem provável que a Fox Sports 2 transmita também. Então é isso aí, hoje a gente não tem perguntas, né, Léo? Na verdade a gente não enviou. Nós enviamos um tópico de perguntas, então ficaram só esse review da temporada, né, do que aconteceu na Sprint Cup Nationwide e Truck Series, e deixamos nossos palpites aí para a Richmond. Para você, pode, se tiver algum ponto aí, eu ia finalizar. Só uma pergunta aqui, sobre o campeão, você acha que dá para ter uma prévia de campeão ainda ou não, muito cedo ainda? Não sei, igual eu falo, por causa desse regulamento louco, né, cara, você pode, tipo, o Kevin Harvick entra com 5 vitórias no Chase, aí no Kansas, por exemplo, ou em Chicago, já é a primeira etapa, ele bate, cara, ele já tá eliminado, porque ele não vai conseguir recuperar em duas etapas, né? Isso são três eliminações de quatro pilotos até chegar em Miami. Complicado dar um palpite. Eu acho que, assim, eu vejo o Kevin Harvick muito forte. Mas com esse tanto de problema que ele já teve, mesmo tendo duas vitórias, é difícil apostar nele num campeonato que agora é decidido em mata-mata, na verdade, né? A gente pode chamar de mata-mata, num playoff de verdade, um legítimo playoff. Eu apostaria fortemente em caras regulares, então eu diria que Brad Keselowski, talvez até mesmo o Joe Logano e o Jimmy Johnson, para mim a Penske chega muito forte para título, tanto com Keselowski quanto o Joe Logano. Mas eu não descartaria Jeff Gordon, não descartaria Jimmy Johnson e nem o Matt Kenseth, eu acho, porque eu não coloco o Kyle Busch, porque o Kyle Busch ele tem um drama lá no Kansas, e ele não é tão regular. E esse campeonato, além de ser regular, precisa evitar problemas. Então, eu colocaria aí esses cinco nomes: Gordon, Johnson, Logano, Keselowski e Matt Kenseth como candidatos. E o Harvick corre por fora se conseguir ser regular. E, Pedro, a sua decepção de 2014 continua sendo a mesma de 2013? Case Game? Ah, eu já desisti dele, na verdade, né, cara? Porque não dá, tem um puta equipamento, mas ele não vai. Não é um mau piloto, eu não considero ele um mau piloto. Não. Eu acho ele passivo apenas. Eu acho que ele é um cara muito passivo, comete alguns erros bobos e também é azarado, mas eu acho que ele não merecia esse carro da Hendrick. Eu acho que a gente poderia ter dado esse carro aí pra alguém mais competente. Mas um Carl Edwards da vida, quem sabe, por exemplo, mas... Por enquanto ele tem contrato até 2015 e o Chase Elliott tá fungando o cangote dele se o Jeff Gordon não aposentar. O Chase Elliott tá no forno aí, ó. Uhum. Ela tá vindo. E destaque, já aproveitando, já que você perguntou essa, eu destacaria na Sprint Cup como a grande surpresa, Kyle Larson. Que a gente já sabia o que era, mas mesmo assim ele tá conseguindo resultados expressivos logo de cara, né? No segundo lugar em Fontana, já tem outro top 5. Então, assim, o menino é bom, é problema mesmo. Mas... Só que curiosamente, falando dos Hulk aí, curiosamente, no campeonato, o Austin Dillon tem 10º e o Kyle Larson 15º. Mas isso. Só que na pista, o Kyle Larson tem um desempenho, pra mim... E aparece muito mais, né? Muito mais, muito melhor. Exatamente. O desempenho na pista é muito melhor. A vantagem do Dillon é a mesma vantagem que tornou ele campeão da Nationwide, que é a maldita regularidade dele. Ele é extremamente regular, ele tem só um top 5, ele só tem um top 10. Só que a média de chegada dele é 14.8, que é a mesma de Joey Logano, a mesma de Ryan Newman, e muito perto do Brad Keselowski. Então ele é muito regular, ele anda no top 15 todas as corridas. Já o Kyle Larson tem dois top 5 e quatro top 10, mas a gente tem que lembrar... que ele teve uma péssima prova lá em Daytona, né, que quando ele vinha se recuperando, ele foi albarroado de novo, então ele tem um top 20 em Las Vegas, um top 20 em Phoenix, 38º em Daytona, e depois ele tem 4 top 10, né, sendo 2 top 5. Assim, o Carlos provavelmente, ele conseguindo se estabilizar, ele deve alcançar o Austin Dillon em número de pontos, mas o Austin Dillon é muito regular. Talvez o Austin Dillon se classifique para o Chase devido à sua regularidade dele, se ele não vencer corrida. Mas eu acredito que tanto o Austin Dillon como o Kyle Larson tem chance de vencer corrida antes do início do Chase. É verdade. Só para terminar aqui, Pedrão, dessa semana da Páscoa agora, até dia 20 de julho, dia 20 de julho, é diretão sem pausa nenhuma. Aí depois tem uma pausa entre New Hampshire e Indianápolis, aí começa realmente a corrida pro Chase, né? Que aí é Indianápolis, pouco no Watson Green, Michigan, Bristol, Atlanta e Richmond. Richmond fecha, aí essas corridas aí realmente devem peneirar todo mundo aí, definir quem vai pro Chase. Então agora vai ter vai ser 2 meses, praticamente 3 meses, né? Vai ser 3 meses aí de corrida, todo final de semana. Só falha uma corrida da Nationwide e uma da Truck, assim, de vez em quando, né? A gente não vai... Vai intercalando, né? Isso. E tem também no All-Star, né? Que é dia 17 de maio. Que é um final de semana, não me engano, é um final de semana antes da Indianapolis. Isso, mas a Truque corre no final de semana da Star Race. Aí no outro a gente tem a Nationwide e a Coca-Cola 600. Tem a Nationwide no sábado e a Coca-Cola 600 no domingo. Isso, positivo. Então não tem folga também. É, 1 km de corrida. Exatamente. Bom, mais algum ponto, Leozão? Não, perdão. Tá assim, só para terminar mesmo, foi um ano, até agora um ano excelente, boas corridas. Muita novidade, muita coisa boa. Infelizmente, agora começa a aparecer um pouco de problema, né, financeiro. Isso é muito chato isso, mas vai aparecer agora começa. Mas até agora, em termos de corrida, competição mesmo, as três categorias estão ok. Difícil falar do Xyris, né, que foi apenas duas corridas. Mas com certeza foram duas corridas que encheram os olhos de todo mundo, que realmente valeu a pena assistir. Então aí, com certeza, a NASCAR está num grande ano. E tá num ano que tá aí, ó, quebrando recorde um atrás do outro nos qualify. Então os carros estão perfeitos, a NASCAR achou um ótimo setup para os carros, motor, assim, tá tudo girando muito bem para a NASCAR tá num ano mais que positivo, tá num ano brilhante a NASCAR. Parabéns a NASCAR, parabéns a todo mundo. E quero já pedir pro pessoal também mandar perguntas, pode mandar bastante perguntas, pessoal. Não precisa mandar pergunta só perguntando assim do ano. Pode mandar pergunta do ano passado, do ano atrasado, de história, de pergunta técnica que nós vamos responder para vocês, pessoal. Obrigado e parabéns também, viu, Pedrão? Você está sempre com nós aí, Pedrão. Obrigado, Leonardo. Eu assino embaixo em tudo que você disse. A única lambança que a NASCAR fez para mim nesse ano foi mudar a regra do Chase e transformar esse mata-mata aí, ou playoff, como que. Mas vamos ver como é que vai ser o resultado, né? Tem muita água para passar debaixo da ponte. Vamos esperar um pouquinho. Exatamente. Então é isso, moçada. Obrigado, Léo, pela parceria também. Deixar um abraço pro nosso amigo Hélio, que não pôde participar também. E é isso, ó. Comentários na página do Big One Brasil. Vocês, por favor, deixem crítica, sugestão, receita de bolo. Qualquer coisa que alimente a gente vai ser importante. E as perguntas também são importantes para a gente, tanto na Home Tracks como na página do Big One Brasil ou no Twitter, vocês podem estar perguntando lá que a gente vai correr atrás de responder, mesmo se a gente tiver alguma dúvida. Se for alguma coisa muito técnica, a gente procura informações aí para ajudar vocês que estão acompanhando a categoria. Bom, é isso aí. Para continuar acompanhando, vocês podem estar acessando a NASCAR Home Tracks no Facebook, é um grupo. A página That's Racing Brasil, que é alimentada pelo Leonardo. O racesxraces.blogspot.com, que é o site do nosso amigo Hélio Lima, e o Big One Brasil, onde o podcast vai ao ar e eu escrevo coluna. Essa semana eu vou tentar escrever amanhã, vou falar um pouco do Chase Elliott. Então é isso, moçada, muito obrigado e a gente volta depois com os nossos destaques das etapas de Richmond. Muito obrigado e até a próxima.